vaidade que vem por outro lado, natural do ser humano, não pode ser ignorado. Então tome cuidado com todas essas miragens, até é bom ter, mas sem excessividade. Vaidade que faz muita gente se matar, vaidade que faz todos nós se odiar. E tem a vaidade que te prende no espelho, ninguém é o senhor do que é bonito ou que é feio. Então não queira sua vaidade espalhar, todos têm ponto de vista, então melhor é respeitar. Pecado, eu não sei na verdade qual o calor da fogueira da vaidade. Se nessa vida você realmente vale o que tem, elevar a autoestima é o que te faz bem. As aparências enganam, já dizia o ditado, o lado sombrio do ego não revelado. O vaidoso se alimenta de ilusão, apenas mais um solitário na multidão. Tenha mais, corra atrás, seja faz, mostre ao mundo o que você é capaz. E ao final da caminhada pegue o que conquistou e tenta preencher o vazio que ficou. Já são as 5 da tarde quando ela acorda do rolê. De repente olha no espelho, mas parece não se ver. Ferida de uma noite perdida pra se satisfazer. Hoje as doses de tequila pra sentir um pouco de prazer na noite. No dia seguinte vem na mente o açoite. Alma vazia em busca de valores. O que transpassa em seus olhares só são dores. Se prende a carros, festas são seus grandes opressores. A magia de com que se tem ser melhor que alguém. Na verdade sem felicidades bem, nada se compara. Para a liberdade de sentar na praia e ver o mar sorrindo pra você, nada se compara. Sente bater no rosto a liberdade, ter amigos pra viver a lealdade. Família, paz, felicidade, sentir o gosto da amizade. Perceber que as outras coisas não passam de vaidade.